Atenção, senhores passageiros aqui embarcados. A Face da Morte Produções tem o prazer de recebê-los a bordo do voo FDM-0012 com destino ao planeta Cidadania. Informamos ainda que este é um voo sem escalas. Para tanto, contamos com um vasto serviço de bordo. Durante nosso trajeto, serviremos diversão, alegria, entretenimento ao molho de contundência, deliciosos pedaços de história com sabor de vitória e sem cobertura da imprensa. Massa crítica é uma de nossas especialidades. Não deixe de provar da boa malandragem e sabedoria popular colhida nas ruas e trazidas a bordo para acompanhar nossas massas. Recomendamos ainda o legítimo Face da Morte 12 anos para todas as idades. Apreciem sem moderação. Sabemos que a música que você ouve é uma escolha do cliente. Nos sentimos orgulhosos e agradecemos por escolherem Face da Morte. Aproveitamos ainda para informar sobre nosso programa de milhagem. Quanto mais manos e minas dentro das universidades, formados, buscando espaços importantes e os ocupando com dignidade e sabedoria, mais próximo estaremos da revolução. O prêmio é uma passagem só de ida para um novo tempo, onde crianças não dormirão mais nas ruas e nem morrerão de fome. Não haverão castelos para uns e apenas as pontes para outros. Um tempo sem derrotado, apenas vencedores. Pela sua atenção, obrigado. Deem asas à imaginação e tenham todos um ótimo voo.